FM, porque agora o bate-papo, vamos falar de festa, meu amigo, com Eliseu Boldrini, do Grupo Direito de Viver, né? Vamos falar da festa em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Eliseu, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Expresso. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos que nos ouvem aí pelas ondas da Pássaro da Ilha FM. Prazer, é um prazer muito grande, tá? Mais uma vez estar aqui. Esses dias eu estava conversando com uma senhora e ela me disse assim que o tempo está abreviado. E realmente, cheguei aqui e ainda estava até comentando com a minha filha que está ali comigo. É, parece que foi ontem que a gente estava aqui anunciando a festa. Rápido, né? Já faz-se um ano, né? Estamos aqui novamente para falar da festa em prol ao Hospital do Câncer de Barretos. Como é que passa rápido, né? Faz um ano. Aquela festa foi um grande sucesso. Graças a Deus. Eu me lembro até que depois você voltou aqui pra gente, até comemorou aqui o sucesso do evento. E tá aí, mais uma, pertinho. Pertinho. Começa agora dia 15, próxima sexta-feira, 15, 16 e 17. Realmente, o ano passado foi uma surpresa até pra nós, organizadores da festa, o tanto que rendeu. Mas eu digo sempre assim, ó, primeiro Deus, depois a generosidade das pessoas. O povo é muito generoso, principalmente quando é uma causa nobre, tá? E realmente fazer o bem aí a quem precisa é muito bom. E as pessoas ajudam de mesmo, né? De coração, vamos dizer assim. Isso, ajudam de coração. No ano passado, sim, eu me lembro quando você veio aqui trazer o resultado, né? A questão da transparência também ajuda, claro, muito, né? Claro, a gente já faz até aqui já a proposta, né? Vamos dizer assim, o compromisso, a gente vai voltar para falar dos valores, na onde que a gente arrecadamos tanto, gastamos tanto e enviamos aquela quantidade ao hospital. Isso é muito importante, as pessoas verem na onde que elas ajudaram, na onde está sendo colocado o dinheiro realmente, tá? Mas o que eu vejo são realmente a generosidade das pessoas. Nós lá na cidade de Arceburgo, nós vamos de porta em porta, pedindo ajuda de um, ajuda de outro, e as pessoas, sabe, estendem realmente as suas mãos. Inclusive ontem estava conversando com o pessoal, falou: Eliseu, sexta-feira nós, do Terço dos Homens, nós vamos reunir todas as pessoas e vamos lá ajudar vocês nos 3 dias, vendendo bingo, vendendo rifa. Então, é uma mobilização realmente da cidade. De toda a comunidade, né? Eis a questão. Não só Arceburgo, mas toda a região, tá? Mais uma vez, agradecer aqui vocês, até pela disponibilidade de colocar aqui o Eliseu vindo aqui, né? Pode ser que outras pessoas possam vir mais pra frente, mas o Eliseu vindo aqui pra falar desse evento. É, assim, surpreendente o tanto que vocês também abraçam a causa. Guaranésia, Mococa, Guaxupé, enfim, toda a região. O pessoal ajuda realmente. Região toda ajuda e deve ajudar mesmo, porque a causa realmente merece toda a atenção. Você disse que vocês passam lá de porta em porta? Sim. Lá em Arceburgo, faz esse trabalho de pedindo ajuda pra festa? Sim. Ou já pedindo ajuda direto para o hospital? Não, não, não. Tudo. Pra realização isso, da festa. Isso. Tudo que nós fazemos, tá? Na festa, é o pessoal que ajuda. É do povo. Isso, é o povo realmente, tá? Um dá um brinde pra fazer o bingo, o outro dá aí um frango pra fazer lá. Um pacote disso, outro daquilo, um dá um prêmio, é perfeito. Assim que vai funcionar. Sabe, todas as pessoas, olha, eu não posso contribuir com nada, olha, tá aqui. Então, qual que é a contribuição esse ano? Esse ano a gente tem até o ano passado foi um carro, né? Sim. Eu achei que eu ia vir de carro aqui, imaginei, mas fiquei contando com isso, nada. Eu e o Sandrão compramos de meia, né, Sandrão? Mas infelizmente saiu pra Curitiba, no Paraná. Foi. E esse ano o sorteio é de uma moto, tá? Valor simbólico de R$3, você adquire esse bilhete, será também pela Loteria Federal e você estará concorrendo a uma moto fã 0 km. O sorteio vai ser durante a festa ou não? Não, não. Dia 30 de abril pela Loteria Federal. Após a festa. Por quê? O mês de abril na cidade de Arceburgo é dedicado ao Hospital do Câncer de Barretos. Então a gente sempre pega aí 2, 3 finais de semana para fazer o evento. Então 15, 16 e 17, a festa na praça. Dia 24, leilão de gado. E dia 30, o sorteio da moto. Sorteio. São esses 3 finais de semana. Perfeito. O leilão de gado vai ser lá na Fazenda Marimondo, né? Fazenda Marimondo. O ano passado foi um sucesso. Deu mais de R$40 mil só o leilão. E esse ano a gente espera também que seja um sucesso. Só pra gente relembrar os números do ano passado. Eles, você lembra de cabeça? R$105 mil. Foi doado em espécie fora uma van lotada, tá, de mantimentos que não usaram durante a festa. Como eu sempre falei e falo mais uma vez, as pessoas doam, e às vezes doa mantimento, doa, sabe, o pacote de arroz, de feijão, e às vezes a gente não usa durante a festa, nós também enviamos a Barretos. Guardam aquilo ali e depois, sim, manda tudo para Barretos. O ano passado foi 105 mil em dinheiro, em espécie, mais uma van lotada de cesta básica. Esses 105 mil que vocês mandaram lá para Barretos, não dá para muita coisa, né? É muito dinheiro, mas mesmo assim o custo de se manter um hospital daquele padrão é muito alto, né, Eliseu? Antônio Carlos, eu vou dizer pra você, Antônio Cláudio, perdão. Não tem problema. Eu vou dizer pra você assim, ó, 105 mil, tá? Eu vou chutar alto, dar um tratamento de câncer na cidade de Barretos pra 5 dias, pra dois pacientes. Porque o custo é muito alto. E infelizmente, eu vou dizer assim, infelizmente mesmo, o poder público, tá? Vou dizer generalizado no Brasil, não ajuda o hospital. E aí o povo tem que juntar pra fazer. Então, sabe, não é assim. E eu vou dizer mais uma coisa pra você aqui, ó. As pessoas que têm, vamos dizer assim, são as que menos ajudam. Às vezes as pessoas que têm mais. O ano passado, teve um fato, tá, no leilão de gado, que me surpreendeu muito. E por isso eu vou contar pra vocês aqui. Eu estava no leilão de gado, chegou um menino, se ele tivesse aí uns 10, 11 anos, ele tirou do bolso 13 reais. Ele perguntou pra mim, quanto que custa a Coca-Cola? Eu falei, 3 reais a latinha. Ele falou assim, tá aqui, me dá uma latinha. Esses outros 10 você doa pra Barretos pra mim. Que joia. Entendeu? Então, às vezes, eram os 13 reais que ele tinha naquele momento. E ele doou, fez a sua parte. E muitas vezes o poder público, as pessoas que estão no poder, não estão nem aí, infelizmente. Infelizmente, né? A gente vai continuar com isso um bom tempo, viu? Infelizmente também, né? Enquanto a população não tiver a consciência que esse menino teve, a gente não vai mudar nada nesse mundo, né? Mas assim, a gente tem que começar de baixo, claro, tá? Claro. A gente tem que começar aqui no alicerce. Se a gente, povo que está aqui, não fazer a diferença, lá pra cima, jamais vão fazer. Pergunta que não quer calar, Eliseu. Vamos por lá. Que Barretos? Perguntei isso ano passado pra você e vou repetir a pergunta. Mas tem aqui, Hospital do Câncer de Passos, é pertinho da gente. Por que que eles escolhem Barretos? Olha, eu vou dizer pra você assim, ó. Quando nós começamos, há 6 anos atrás, não tinha Passos, tá? Há 6 anos atrás, não tinha Alfenas. Então, nós montamos um grupo, o Grupo Direito de Viver, corresponde ao Hospital de Câncer de Barretos, tá? Nada impede outras pessoas também fazer algo para esses hospitais, tá? Se precisarem também até da minha ajuda, estou aí disponível, com certeza. Mas assim, Hospital de Barretos, por que Barretos? Barretos é o maior centro, tá, oncológico do mundo. Não vou dizer nem nível Brasil. É do mundo. É do mundo, tá? Inclusive vem pessoas até do exterior se tratar em Barretos. Passos é ótimo, mas não está dando conta também. Está mandando para Barretos, entendeu? Mas há uma troca ali. Barretos também já manda alguns pacientes para Passos, porque é muita gente. É muita gente, tá? Inclusive, o ano passado se começou a fazer. Esse ano tivemos aí o cantor, o Gert Brooks, doando o seu show, e fizeram um centro lá em Amazonas, tá? Por quê? Porque pessoas de lá também vinham a Barretos. Mas assim, quando nós decidimos, que eu estou desde o começo, juntamente com a Cleide, com a Donizete, com a Telena, com a Elizabeth, no Grupo Direito de Viver, não tinha nem Passos e nem Alfenas. Então, por isso, nós decidimos fazer em prol a Barretos. E não podemos parar, tá? É um dinheiro insignificante, vamos dizer assim, através de números, tá? Mas é um grão de areia. Lógico, que faz uma diferença enorme, né? Demais, tá? Hoje nós temos em Arceburgo, tá? Vou dizer nível Arceburgo, mais ou menos 17 pacientes em Barretos, tá? Temos mais uns 10 em Alfenas e uns 3 em Passos, tá bom? Mas assim, nós não podemos deixar de ajudar jamais. E as pessoas realmente, cara, é fantástico a solidariedade. E por que que surgiu o Grupo Direito de Viver? Quando que surgiu? Surgiu justamente para isso? Para promover um evento ou foi por algum outro motivo? Não, não. Teve pessoas, tá? Que teve e tem em suas famílias alguém tratando de câncer. e a gente foi até lá e viu como que é, sabe? É muito bom o tratamento lá. A pessoa que tem, se alguém já teve essa oportunidade de ir, cara, é fantástico. O mesmo tratamento que um paciente tem, o que está acompanhando também, tá? Eles não deixam de fazer algo para aquela pessoa. Então nós se mobilizamos e falamos só, a gente poderia fazer algo, porque várias pessoas do grupo Direito de Viver teve que levar, às vezes mãe, pai, sogra, parente lá. E falou, vamos fazer algo para que a gente possa também reverter essa ajuda. Não é só a gente ir lá e for ajudado, vamos também reverter. Então, existe em todas as cidades praticamente do Brasil o grupo Direito de Viver. Tá? Não é só em Erceburgo. Então, esse grupo em Erceburgo faz a festa, mas tem outras localidades. Mas vocês mantêm contato com os outros grupos também? Olha, não. A gente tem o contato somente direto com Barretos. E tá? Barretos que talvez coordene todos esses. Sim, grupos. Sim. Tem um coordenador, inclusive, ele chama Marcelo. Já tá marcado, provavelmente no sábado ele estará na festa, tá? Falando de tudo isso. Pra gente entender a importância da festa de Erceburgo, a festa de Erceburgo faz parte do calendário, né? Oficial. Sim, sim. Isso mesmo, tá? Às vezes as pessoas falam assim, por que não muda a festa? Porque quem define o calendário é Barretos, tá? Sai até no folhetim, na revista, sim, de Barretos, Erceburgo, no dia no mês de abril. Isso, que estará a festa, tá? Aí só define depois a data, ó, será tal data. Mas é eles que definem, não é nós não, tá? Vem de cima. Isso, vem de lá, a gente só faz a parte aqui. Isso, Eliseu, ó, a festa então, gente, pra quem quiser ajudar, colaborar, participar, se divertir também, né? Claro. Dias 15, 16 e 17 de abril, acontece tudo ali no centro de Erceburgo, na Praça Central de Erceburgo. Perfeito. No dia 24 acontece o leilão vai ser na Fazenda Marimbondo, e no dia 30 de abril acontece o sorteio da moto, tá? E se você quiser comprar o bilhete, custa só R$3. R$3, procura aí o pessoal do grupo Direito de Viver ou o pessoal lá de Erceburgo que tem para vender. Tem algumas cidades da região também? Olha, mais concentrado hoje Erceburgo, tá mais concentrado, tá? Eu trouxe aqui 10 pacotinho, mas o Antônio Cláudio ficou com os 10. Fiquei com 10, a moto vai ser minha. Qualquer coisa depois vocês cobram dele. Mas assim, hoje à noite nós estamos na praça, tá? Lá em Erceburgo, com a moto em exposição, vendendo. E todos os dias da semana também é só chegar em Erceburgo e o pessoal do grupo Direito de Viver procurar. Vamos fazer um intervalo em comercial, a gente volta daqui a pouquinho dando sequência nesse bate-papo e falando das atrações dessa festa que vai estar acontecendo já aqui no Expresso. Programa Expresso. É Destaque, está no Expresso. Treze horas e 44 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, estou recebendo aqui o Eliseu Boldrini, estamos falando sobre a festa que vai estar acontecendo na sexta, no sábado e no domingo da semana que vem, festa em prol do Hospital do Câncer de Barretos, que já é uma festa tradicional, quinto ou sexto ano? Sexto ano. E este ano, quais serão as atrações dessa grande festa, meu amigo Eliseu? É isso aí, todos os anos, toda a noite, vamos dizer assim, da nossa festa, tem ou uma dupla ou um cantor que vai se apresentar. E esse cantor também doa o seu show, tá? O cachê dele, vamos dizer, ele doa em prol ao hospital. Então, no dia 15, na sexta-feira, abrindo a nossa festa, terá uma dupla sertaneja da cidade de Muzambinho, Diogo e Giovanni. Legal, Diogo e Giovanni, então. Isso, no dia 15. Dia 16, vou dizer assim, o nosso arceburguense nato, Luiz Beleza. Opa, grande Luiz Beleza, esse é fera. Esse é, tá? Ele vai estar no dia 16. Filho do José Silvério. O Luiz da Serra. Zé da Serra. O Luiz da Serra é o vô, né? O Zé da Serra. Zé da Serra, você não sabia. Porque assim, ó, o vô trabalhou muitos anos na serraria lá. Então ele é conhecido como Luiz da Serra, tá? Entendi. O pai do Luiz Beleza é o Zé da Serra. Zé da Serra. Quando eu encontrar com ele, eu vou chamá-lo agora só de Zé da Serra. Isso, então. Chama ele de Zé da Serra, ou se não... de Martinho da Vila. Você precisa de ver apaixonado, né, em música. Não, né? Você vê os dois fazer um dueto lá, Martinho da Vila, na nossa festa, é fantástico. E no dia 17, no domingo, terminando aí o nosso evento, uma dupla sertaneja da cidade de Mococa, Lincoln e Léo. Legal. Lincoln e Léo, então fecha a festa no domingão, dia 17. Perfeito. Lincoln e Léo é de Mococa? Mococa. Lincoln e Léo. Tá, então desde já agradecer a todas as essas pessoas que doaram aí o seu show, a sua disponibilidade, porque às vezes tinha até eventos marcados. Não, nós vamos aí, vamos assumir esse compromisso com vocês e vamos lá também. Eu quero recomendar aqui, sábado, dia 16, para ir até Arceburgo para assistir o show do Luiz Beleza. A gente está vivendo uma invasão de música sertaneja e o Luiz Beleza, meu, tem um talento incrível, né? Tem, olha, um show fantástico, vale a pena. Vou dizer para você, tá? Era para ele ter vindo comigo, só que hoje ele vai ter um show em Jardinópolis. Aí ele falou, ó, não tem condições de ir até Guaranésia e depois voltar pra Jardinópolis, tá? Mas quem sabe, no dia que eu for voltar aqui pra falar do resultado, trazer o Luiz Beleza pra dar uma palinha, mas é um fantástico. E ele tá desde o começo com a gente, tá? É. Todo ano, desde do primeiro ano, o Luiz Beleza é parceiraço mesmo, sabe? É. Só que, como você tá dizendo, já é um artista, assim, conhecido praticamente nacionalmente, tá? Sim, no Brasil inteiro. Incrível. E a gente tem que marcar com ele de um ano pro outro, sabe? Ó, já deixa essa data pra nós. Reservado aí. Então, dia 17, o pessoal que dá pássaro dele conhece bastante no dia 16, né? Dia 16, tem o Luiz Beleza, conhece bastante o Luiz Beleza, porque a gente tocou, quando ele lançou o CD, acho que uns 3 anos atrás, tocou demais da conta as músicas do Luiz Beleza. Vale a pena, gente, vale a pena então ir até Arceburgo sábado, dia 16, pra assistir ao show do Luiz Beleza. E além dos shows, o que mais teremos aí de atrativos durante a festa? O show de prêmios, tá? Toda noite tem aí as nossas tômbolas, o binguinho, vamos dizer assim, com vários prêmios, tá? Temos também a atração, o bingão, tá? No valor de R$500. Toda noite tem o bingão? Toda noite. Tem o bingão que pra fechar a noite, mas aí tem o serviço de bar, serviço de cozinha, tem uma infinidade de churrasquinho, tem infinidade de coisa. Se divertir mesmo. É uma, aquela quermesse tradicional, quermesse mesmo, sabe? E tudo que tradicional você... Tradicional em Arceburgo, né? Tudo que você faz ali, você adquire, você gasta, é revertido ao Hospital do Câncer de Barretos. O ano passado nós fizemos um desafio e esse ano já tá lançado novamente. Nós queremos encher um garrafão de 20 litros de água com lacres, tá? Das latinhas. Das latinhas de cerveja que o pessoal vai estar consumindo lá. Isso, ou cerveja, ou refrigerante, porque nós mandamos para Barretos e isso é revertido para eles em cadeiras de roda ou artesanato. Então, nós já fazemos isso também para ajudar Barretos. Tá? Perfeito. E dia 24, aí tem o leilão. Isso, dia 24, a partir das 10h30 da manhã, o leilão de gado na Fazenda Marimbondo. Tá? Beleza. E no outro sábado, para encerrar 30. Realmente o mês de abril com chave de ouro, aí eu sorteio pela Loteria Federal da Moto. Agora eu vou marcar aqui qual é a meta desse ano para te cobrar na próxima entrevista. Meu Deus, hein? A gente vai passar de 105 mil, foi no ano passado, vamos passar de 110, o que você tá aí imaginando? Olha, apesar que a gente tá vivendo um momento de crise. Vou dizer para você, nós temos uma meta sim. Qual que é a nossa meta? Fazer bem feito e sempre fazer, tá? Nós não podemos... Eu tenho certeza que vocês vão fazer. Nós não podemos estipular meta. Não me enrole, entendeu? Antônio Cláudio, nós não podemos estipular meta. Primeiro, tá? Nós dependemos do povo. E infelizmente, vou dizer todos, tá? Estão passando aí por uma situação dramática no Brasil. A gente vive uma crise econômica. Nós achávamos o ano passado, mas eu acho que esse ano tá pior. Mas vamos dizer aí, vou chutar alto, tá? Vou chutar alto, vou dizer assim, vamos bater aí um recorde de 30 mil, tá bom pra você? Passado esse 105 aqui? Não sei, não vou assumir compromisso não, porque eu gosto de assumir o compromisso e cumpri-lo, tá? É. Não posso. Quem sabe, o ano passado, o ano retrasado, nós doamos 85, tá? Sim. O ano passado foi 105. A gente falou aqui que ia passar de 100, passou, né? Passou, graças a Deus. Então, vamos deixar aí, não vou estipular não. Vou vir com a surpresa, realmente. Vou marcar 120 aqui, porque eu tenho certeza que o povo vai ajudar. Oh, que bênção de Deus. Eliseu, muito obrigado aí pela participação mais uma vez. Sucesso, viu? Vamos estar acompanhando aqui os 3 dias de evento, 15, 16 e 17. Dia 23, dia 24, o leilão. E depois, no dia 30, o sorteio da moto, viu? Antônio Cláudio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Convidando, tenho certeza que Guaranésia e região estará presente na nossa festa, tá? E mais uma vez, obrigado a todas as pessoas que sempre ajudou e deixar aí a nossa frase final, que a gente sempre faz isso daí. Deus, ele é justo e perfeito. Deus, ele é perfeito porque deixa você plantar, mas ele é justo porque você colhe o que plantou. Faça o bem sem olhar a quem. Valeu, Eliseu. Intervalinho comercial, eu volto já já, falando direto, vamos tentar manter contato com a Moto Romaria, que saiu hoje de manhã aqui de Guaranésia, saiu por volta das 5 horas da manhã, inclusive já tem a notícia publicada no Notícia Interativa Virtual, cerca de 120 pessoas estão, participam, né, deste sábado da Moto Romaria, a gente vai tentar falar com eles, lá direto de Aparecida, logo após o intervalo comercial.